minha vida. Ele veio ao mundo para me salvar. Não me importa se alguém não acredita. O que me importa é eu mesmo acreditar. Eu agradeço a Jesus Cristo por sua vida a este mundo. Eu reconheço seu sacrifício. Oh, muito obrigado por este amor profundo. De falar que vou morar no céu de luz. O Senhor, por sua graça e bondade, carregou os meus pecados sobre a cruz. Eu agradeço a Jesus Cristo por sua vida a este mundo. Obrigado por este amor profundo. Não fosse humilde, tão bondoso, pra vencer o mundo e a morte cruel. Se não fosse aquele sangue precioso,